235, torre 198, decimal 95. Gol 246, desça para 2000 pés, autorizado de LS no 096. 2000, chamarei estabilidade. 235, baixou e travou? Afirmativo, baixado e travado. Repouso, pista 10, vento 140 graus, 7 nós, ajuste 09. No 0 no meio, autorizado, pouso não no 0, acorde 235. Tá visual, o 246 chama a torre 198, decimal 95. 295, obrigado. Força aérea 5955, desça para 2000 pés, autorizado de LS, ajuste no 0 no meio. Torre, boa, voz 246, está estabilizado no LS. 2246, minha aproximação agora, depois de cristalizar. Aguarde. Tudo bem. 4235, solo 40, direito, taxi Alfa, Juliette, confusão 08. Passou, travou, livre pouso, o voo 246. Salvador, Recife, 350 para 852, escola pista 90, curva esquina na Fuca, transição Aracaju, chama Salvador em 119.8, 517.4422. Certíssimo, chame pronto para posicionamento ao 03. Segundos, eu copio João Pessoa, ajuste no zero, no meio. Quatro meia, alfa, três, direita, táxi alfa, repórter, seu Juliano. Direita, alfa, Samaria, Juliano. Zero, chegada a mar e desça para 2.003, ajuste no zero no meio. Lembra, né? Série 5955, chame a torre 198, desse 995. 298, desse 995, desça para 2.003, ajuste no zero no meio. Salvador, fecha a área 5955 para embaixar de travado. 5955, for autorizado, pista 90, vento com 30 graus, está de novo. Fecha a área 5955. Terminal 3, aguarde para o puxo 4. 5955, chega o trem. 5955, cheque o trem. 5955, tem bastante travado. Confirmando, tudo autorizado. Não autorizado, graus, meia dúzia. Boa noite, 2224, voo ITAP, informe de onde descer. O Chané 6224, autorizado do NS, reporte estabilizado. Dois, dois, dois, quatro, desça e mantenha 060. Voo 970, chegada a mar e desça para 3 mil pés. Ajuste no 090. O 955 ao 50, ao 50. Vai fazer o 180 deslizando, vai livrar no pátio militar. Cuidado, puxa. Chame para o táxi, 6312. Desça para 4 mil pés, chegada a Poncho no 096. Trip 5555, reduza para 2009, autorizado de emergência. Reduzindo 2009, autorizado de emergência. Localizador da 10, visual 6224. É torre 198, decimal 95. 295, 6224, foi. Torre Salvador, boa noite, Chanel 6224, 2 minutos por externo, visual. 6224, continua a aproximação, agora na transição de voo. Aguarda, 6224. Quatro, pulo autorizado, pista 10, vento 130 graus, meia dúzia. Livre pouso, 6224. O 5. 393, tá pronto pra cópia? Salvador, João Pessoa, 190, Golf 677, decola 510, esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 198, transponder 5174, 5393. Pouso autorizado, 130 graus, 612, o ajuste no 0 no meio. Teve pouso 6224 com 0 no meio. Taxa direita, repórter com espera pronto para decolagem, confirmando o quanto a bordo? 47 almas a bordo, se repórter no ponto de espera pronto para decolagem, 6393. No 5 no 5, chame a torre 198, decimal 95. 1895. O 970 reduza para 220. Já está reduzido para. O 970 reduza para 2209. Torre, boa noite, triplo 5525, passando estranho no baixo travado. Falei 2224, foi. Sim, 5525. Falei, ajuste no 0 no meio. Trima, deposto 0. Livre pouso no 0, vento no 40 graus, meia dúzia, o ajuste no 0 no meio. Livre pouso, 55 no 5. 63 no 3, observe o trip, após a passagem do trip, é autorizado a alinhar e manter isso no 0. Prossiga. Após o trip, agora na curtida. Pode ser a esquerda. Desce restrito ao nível 060. 78, chegada a Mari, desça para 23, ajuste no zero, no meio. No 0, 1, 6. Sente, autorizado, ITAP. Prossiga. Se mantém em 3.000 pés. Boa. Passaria para esse tom de giro. Gente, fone dona. Uno, uno, 70, chame a torre, 198, decimal, 95. Aproximação, vetoração para sequenciamento, direita para a 230. Limite a radial 100, correção 270 de Salvador. Radial 270. O 970 sob vetoração vai manter a presente proa, desça para 3.000 pés. Eu fiz uma DLA do plano, o plano já venceu, confirme. Autorização 330, 65, 6, 12. 170, cheque trem, pouso autorizado. 130 graus, 79, ajuste no zero no meio. Ajuste no zero. Eu reposo. 6313 ao 00, controle 198, boa viagem. 6313, 6313, vamos trabalhar. Controle Salvador, uma boa noite, eu chamo a 6313, saída, saiu. 6313, contato radar, suba ao 360. Subida ao 360, eu chamo a 6313. Tuto paga a cota, 3305, prepare a pouco, ajuste no zero novamente. Pouco com 1016. Gol 970, desça para 2.000 pés, ajuste no zero no meio. Gol 970, curva direita para o 050, reporte estabilizado. Olha o gol no 888. Da rota evitar fumação. Confirme? Viu a esquerda para evitar fumação. Quem solicita? 1-8-8. Patrulha, está autorizado a interceptar o 2224? Autorizado. O gol 888 mantém 4.000, livre de desvios. Informa o tráfego da companhia, sua posição de 10 horas e 6 milhas, cruzando 4.000 em descida para 2.000. Faz 70, desça para 2.000. Relógio está perdendo 2224. 2224, chame a torre 198-95. 2295, boa. Da posição, está retornando agora para a posição. Já coordenei com a equipe de solo do, da companhia aí para após ele passar a retaguarda para autorizar. E aguarde a proa para interceptar o localizador. Desce para 2000 pés, 1190. 1170-03, direito, táxi Alfa, reporte em Chevrolet. Ponte pronto no ponto de espera, 4488, o ajuste no 09. Segue o trem, pouso autorizado, 140 graus, 7 nós. Baixou e travou, 2224, livre pouso. .70, chame a torre, 198-95. Travado. Salvador, boa noite, boa noite, 88, estamos a meia de nona. Reporte externo, baixado, travado. Boa. 313, chame Centro Recife, 13325. 133, 1253, mantenha um ponto de espera, 442. .305, copia? Sim. Salvador Recife, 330, pelo 158. Decola pista no zero, curva à esquerda na rua Caracaju. 198-5404, 3305. Adoro. 330, pelo outro 158, falta 10 com curva esquerda, Aracaju, Aracaju, ponto 198-5404, transporte. Correto, chama pronto. Chama pronto. No meio, livre táxi, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, reposto pronto para decolagem, hoje com 0 no meio. Foi travou na CTA. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. 19-70. .407, livre à direita, táxi via Alfa Kilo para o Pax 3. graus 70, cheque trem por autorizado, não 30 graus, meia dúzia, o ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, livre pouso, não 70. Uno 170 vai ingressar para Juliette. 1170 ingressa Juliette para a posição 03. Está travado no 882. Continue a aproximação, aguarda a pista livre. 1-8-8-8, ajuste no 0 no meio. Aguarda. Da posição 02 do PAC 3. Zero, Tolo 09, Elise, direita, taxi via Alfa, Juliette para o portão 10. Então, já emprego tinha me passado a posição 02, mas já que estão chamando na 4, pode prosseguir. Zero, 16. Nós, o ajuste no 0 na meia, livre pouso, pista no 0. Tem livre pouso, 982. Azul 4488. Após o gol na curtíssima, alinhar em. Autorizado, trip, chame táxi. Três, um, sete, oito, chame a torre, 1-9-8-9. 8-9-5, torre, 3-1-7. Reporte pronto, 4-4-2. Posição meia dúzia autorizada, 3305, chame táxi. Direita, ataque e a Alfa, reporte antes da Juliette. Após o TAM agora na curva da 1-0, alinhar e manter. Torre Salvador, muito boa noite. 3178, final da 1-0, baixa de trabalho. 3178 da TAM, o ajuste no 0 no meio, o vento 1-30 graus, meia dúzia, pouso autorizado, pista 1-0, chegue o trem. Baixa de travado, livre pouso 1-0, 3178. 393, livre táxi até, até a saída do Pátio 3. Mantenha a posição antes da Juliette. Aguarde o táxi da aeronave do portão 612, que está na, finalizando o push. Ao 14, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo para o Pátio 3. Dará passagem à aeronave da SAM, pode prosseguir até o ponto de espera, reporte pronto. 488, decolagem autorizada, 130 graus, 7 nós, 8090 novamente. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 02 do Pátio Carne. Azul, linhas aéreas, decola o 16, chame controle em 19-8, tenha uma boa viagem, boa noite. Ô capa, 19-8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 4488. Azul 4488, contato radar subnível 350, saída PUC. Saída PUC 350. Decolagem autorizada, 920 graus, 8 nós, pichando 0. 305, alinhar e manter pichando 0. 6 aos 19, controle 19-8, boa viagem. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, o trip 5. 5216. Trip 5216, contato radar subnível 190, direto Aracaju. Gente, direto Aracaju, 5216. Nós temos um ponto certo. 34, Salvador, Aracaju, 190, Golf 677, decola pista 10, curva à esquerda na Cuca, transição Aracaju, controle 119.8, transponder 5411, 62. Chama pronto, 5, decolagem autorizada, motorizado rural 71. 93, alinhar e manter. Está autorizado o procedimento, Rosão 723. Autorizado, reporte estabilizado. Portará. aos 23, controle 19-8, boa viagem. 19-8, 05, chegar. Centro Recife, frequência 12685. Controle Salvador, TAM 3305. 3305, direto Jamo, contato radar, sobe ao 330. 330, 3305. Direto Jamo. Aqui, vou manter a navegação, ok? Sobe restrito 070. Ok, 070. Recepção em alerta, gol 1723. 1723, chame a torre 118, decimal 95. Salvador, gol 1793, boa noite. 393, decolagem autorizada, 1309-62. Salvador, gol 1723. 1723, aguarda pista livre. Aguarda. Autorizado, não está graus, meia dúzia. Eu me pôs 123. Tá 5. 5393 aos 26.1298, boa viagem. Confeccionagem 8, boa. Torre Salvador, boa noite, o trip 5393. 5393, contato radar, subo ao nível 190. Radio 190. Né? 868, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no 016. Afirmativo. Então 3305, suba para 330. Nivelando no 90, o 3305. Suba ao 330. Subindo para o 330. A gente submantém a guarda e autorização do centro. Dois no meio autorizado, nível 150. Aos 28, livre à direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. 001 no guarda-copo, ajuste no 0 no meio. VIP 52 no meio, voo Alfa Romeo 363. Cinco, chame o centro Recife, frequência 12685. 12685, 3052. VIP 52, chame o centro Recife, 12685. Boa família. Bata guarda-copa e a gente não dá no meio. Dois, dois, quatro, livre táxi, reporte com a espera pronta. Dois, cinco, zero, zero, um, copia. Guarulhos 360, Pesolino no meia, decola, pista no zero, curva à direita, Israel Leda Mótiva, controle 1198, 5410, 5001. Então, 8, chama pronto. 250, copia. Salvador Recife 370, serviço 58. Decola pista no zero, curva à esquerda na Pucaracaju. Controle 119.8, transponda 5492, 9250. Quatro, alinhar e decolar, o vento 150 graus, 7 nós. 24 aos 35, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Oxané, 6224, decolou na Pucca, Aracaju.